Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e... Militar. Militar, mano. É, isso já tinha até anotado. Vamos falar da caserna hoje? Não, Barbosa, é que o nosso personagem de abertura hoje é o Sargentelli. Sargentelli, militar, não entendi, Maurício. Sargento, né, Barbosa? Tem sargento, ô, Maurício. É porque Sargentelli é sargento italiano, Barbosa. Tá certo. É Link que me falou. Então tá bom. Depois de sargento, por quê? Depois de sargento? Tenentelli. Tenentelli, tem Majorelli, Capitanelli, tem Coronel, Generarelli. General. Atenção, pelotão! Prepara a baioneta! Sim. Todo mundo pelado! Vai todo mundo pro chuveiro! Isso, muito bem. Assim que acontece no exército, todos preparam. Guardam sua munição, suas roupas e tomam a ducha depois de um dia de muita batalha. O Elinho, inclusive, quando teve que é, Paulinho? Que general? Ah, Paulo Roberto! Quem que tem o Elinho quando teve no exército? Quem que tem? É melhor não contar isso, não. Acho bom, viu, Maurício? As Forças Armadas Brasileiras. É, podem ficar envergonhadas com é isso. É, aquela senhora foi levar um negócio. Vamos lá, Sargentelli é o nosso assunto, vamos lá. Isso, é que ele tá selecionando mulatas pra viajar pra uma turnê nos Estados Unidos, Ah, que maravilha. O problema sério, Barbosa, é que essas mulatas vão pra lá e muitas não voltam, né? Não voltam, Maurício? Ficam por lá mesmo, trabalhando lá, né, Barbosa? É, acabam se casando por lá também. É, né? Aí o Brasil fica sem um dos seus melhores produtos, não, Ô, Maurício, que são os melhores produtos, Maurício? Olha, entre as candidatas pra rebolar lá nos Estados Unidos, tem até uma professora de inglês, Barbosa. Uma professora de inglês? É, ela rebola em vários idiomas. Não, Maurício! Olha, e a maioria confessa, vai ganhar rebolando nos shows noturnos? O que não ganharia em nenhuma outra atividade, Barbosa. Pior que é, né, Maurício? Sei lá, viu, Barbosa? Pelo que eu vi das candidatas, elas podem ganhar muito dinheiro em outra atividade. Nenhuma outra atividade. Maurício, pode essa sim, tá boa. Não, nenhuma ideia, Maurício. Alto. Ai, ai, ai. Olha, e muitas admitem, Barbosa, o sonho é encontrar um Ronaldinho. O sonho é encontrar um Ronaldinho. Um rapaz jovem, rico e casar com ele. Que loucura, hein, Maurício? É, mãe de nada, tudo bem com a senhora? É, meu, tudo bom, né? Tudo bem, né, mãe? A gente estamos aí, hein, Barbosa? Sim. Trabalhando duro para poder cumprir com os compromissos. Todo o povo brasileiro tá assim, é, né? É, meu, pois é, compromisso é compromisso, né? Compromisso é compromisso. E vai daí, Barbosa, que a gente sabe, meu, que essas coisas é coisa que a gente tem que tentar fazer aquilo lá, entende? Ah, sim. Também enrolar, né? Também enrolar, aquilo, né? Hein, aquilo tá. Pode fazer com as tá, coisas tá, lá. Tá bom, não vai ser enrolar, mas não. Mas qual que é a pergunta aí? A pergunta é a seguinte, Marinaldo, o Sargentelli tá selecionando mulata para levar para um show de rebolado nos Estados Unidos. E muitas mulatas sonham em encontrar um cara como Ronaldinho. Ah. A senhora acha que eles vão conseguir encontrar um cara como Ronaldinho? Tem que ver isso aqui com cuidado, hein, Muito Barbosa? Cuidado, viu, mãe de nada? Olha, pergunta de responsabilidade. Pergunta de responsa. Olha, os ouvintes aqui tá tudo caladinho, prestando atenção. Olha, isso. Eu queria pedir aos ouvintes para fazer uma corrente. Vamos dar as mãos. E dar as mãos nada. Ô, para com esse negócio de corrente. Ei, deixa eu já falei que não gosto disso, mano. Esse menino bonitinho, me dá a mão. Que menino bonitinho, dá a mão nada. Pode parar, mãe. Ei. Já conheço a senhora. Não vem de gracinha, não, olha, tá legal? Tem que ver isso com muito cuidado mesmo, hein, Barbosa? Sim. Olha, deixa eu ver aqui. Pera lá. Ô, Bruno, pega lá o aquário com as carpas lá, meu. Opa. Vai lá, Bruno. Aquário com carpas? É isso mesmo. Nós estamos, então, tendo uma nova fonte de consulta. Ê, Barbosa. O aquário com as carpas. Ê, Barbosa. Mas por que isso, hein, mãe? É porque as carpas, Barbosa, não mentem jamais. As carpas não mentem jamais. As carpas não mentem. Tá certo. Essas carpas é carpa hindu, Barbosa. Tá certo. É tudo carpa do Dalai Lama. Da Dalai Lama. Tem alguma carpa de chuva? Olha. Que carpa de chuva, Maurício? Essas carpas, Barbosa, quando elas estão no pântano, sim, que elas abanam o rabo, elas jogam lama pra tudo que é lá. Ah, então daí... Por isso que é das Dalai Lama. Tá certo. Para de falar besteira. Deixa eu olhar. Quando a senhora corta uma carpa ao meio, ela fica encarpada? Não, para com isso, Maurício. Olha, eu outro dia tava em casa, Barbosa. Sim. E olhei, tem um fio desencarpado. Ah, um fio desencarpado. Ah, quase tá que certo. Deu choque lá. Tá bom. A senhora tem uma capacidade de inventar. É. Para, com gente, vambora, consulta aqui, para desse rolo. E depois que acabar o programa, eu vou comprar um escarpão. Ah, vai comprar um escarpão. Não é nada, é no seu ombro aí, tem muita carpa. Não, não, ô, nojeira. Ô, Bruno, pega lá o shampoo anticarpa. Não, o shampoo de carpa aqui. Vambora. Isso, vai lá, o condenado. Vambora, vamos falar com as carpas aí. Deixa eu ver com cuidado aqui, Barbosa. Deixa eu conversar com as carpas da verdade, Barbosa. As carpas da verdade? É, os aquários com as carpas da verdade e da profundidade cibernética. Ah, carpas da verdade e da profundidade cibernética. Deixa eu ver uma das três aqui, que são três carpas. São três carpas. É a Maria Gorete. Ah, Maria Gorete. A Cleusa. E a Joselita. E a Joselita, isso. Tá certo. São três carpas. Deixa tá eu falar com a Gorete aqui. Fala com a Gorete. Ô, Gorete, o Sargentelli vai levar as bundudas para os Estados Unidos? O que você acha que vai acontecer lá, hein? Oh, mas... Que voz linda, tem a Gorete, hein? Isso é comunicação anfíbia. Ah, comunicação anfíbia. Eu tô entendendo tudo aqui, Barbosa. Que bom, que Pera bom. Pera lá que eu tô só no meio do detalhe aqui. Tá. Deixa eu tomar uma aguinha. Toma um gole d'água. Eu vou beber do aquário mesmo aqui. Não, que beber água do aquário? Mas lá que você é nojenta. Sim, essa água é com... Não. É aquela com, como é que fala? Não, cloro? Com cloro. Cloro. Cloro. É, tá, cloro tá. Mais aquela folhinha louro que põe na feijoada. Ah, cloro então e louro. É cloro, é tá bom, tá certo. Bebeu sua aguinha, mãe? Quase que eu comi a carpa. Que vai comer a carpa, o quê, mãe? Bom, ai. Deixa eu continuar o papo com a Gorete aqui. Tá. Ô, Gorete, mas tá, eu entendi até aí, filha. Agora, o que mais que pode acontecer? Sim. Ah, bom. Ah, tá. Ah, sim. Essa carpa fala pra caramba, hein? Ei, Barbosa, isso tem uma língua que você nem sabe. Quando essa carpa morrer, eu vou encomendar uma carreta pra levar só a língua dela. Tá bom, mãe, tá certo. Bom, olha, eu já vi tudo, Barbosa. Já viu tudo, viu o quê? As mulatas, elas vão encontrar muitos homens igual o Ronaldinho, sim. Ah, vão encontrar? Sim, que foi coisa. O que a Gorete disse. Elas vão encontrar muitos homens ricos, solteiros e famosos? Não. Não? Não, elas vão encontrar muito careca, dentuço e com problema no joelho. Tá bom, isso. Que é coisa. Exatamente isso. Obrigado, mãe. Ah, de nada, meu. Vambora, mãe. Pera lá, só o Bruno. Ai, meu Deus. Pera lá, olha que confusão. Essa campainha aí já. Ô, Bruno, pode levar as carpas lá, meu? Ah, tem que levar esse aquário. Bota lá dentro da privada. Que dentro da privada, o quê, mano? Desculpa, dentro do aquário. Isso, vambora. Vamos aqui ao nosso segundo assunto aqui, mano. Não, pera lá, licença. Não, pera lá, ô. Ai. Eu tenho uma campainha melhor aqui, só um minuto. Não, mãe, não vai soprar essa bolinha, não. Essa bolinha é do Elinho. Essa aqui é melhor, ó. Essa é do Elinho. Ai, meu Deus do céu. Muito bom, Elio Júnior, obrigado. Tá bom, vai. Seu Boiola. Não, que. Ô, mãe, não mexe com o Elio Júnior, tá bom, vamos lá. Horário reservado de grátis, Podinada Shop, anunciar os seus podruto. Sim. Música do Nacional Kid, por favor. Música do Nacional Kid, tá certo. Vamos lá. Essa música é maravilhosa, Barbosa. Linda. Você imagina, Barbosa, você dançando essa música. Com quem? Meia-noite. Meia-noite com quem? Com o seu cachorro. Com o meu cachorro. É com o Mutley. Com o Mutley. Eu e o Mutley, agarradinho. Isso, exatamente. Ô, mãe de nada, dá-lhe um catilho, papo. E o Mutley no cio. Ô, vambora. Vamos lá. Para com isso, mano. Vambora. Meu amigo motorista de táxi. Motorista de táxi. Que isso? Vai aonde que ele falou? Que isso? O que que o cara falou? Não sei, não entendo japonês. Não, nem eu. Vai varrer. A música do molejo em japonês. Que molejo? Vai varrer. Ah, para, mãe. Vamos lá. Meu amigo. Sossego. Meu amigo motorista de táxi. O seu carro não tem ar-condicionado e você dirige nesse calorzão? Agora você pode comprar um podruto da mais alta tecnologia. É o prático e moderno adaptador de ar residencial para automóveis. Você, motorista de táxi, amigo. Adaptador de ar residencial para automóvel? É, Barbosa, você vai entender. Tá, por favor, explica essa história direito aí. Você, motorista de táxi, amigo, vai poder adaptar no seu táxi aquele ar condicionado que tá sobrando na sua casa. Isso, cara. Como é que ele vai fazer isso, mãe? Olha, basta tirar, Barbosa, uma porta do táxi. Tira uma porta? É, e colocar o adaptador e pronto. Que isso? E mais, você pode também instalar esse ar condicionado na sua moto. Na moto também? O adaptador permite isso. Ah, sim. Então, o ar funciona no seu táxi com apenas 14 baterias de caminhão. 14 baterias de caminhão, mano? Isso, é um produto exclusivo do Dinada Shopping. Sim. E você pode comprar pelo telefone mais famoso do universo, que tá é isso. Tá certo, vamos ver. 0900-7171 no ramal 171. Ui, ui, ui. Tá, vamos ui, ui, pra senhora também, vai. Custa R$59,99 o modelo álcool. Ah, o adaptador, R$59,99 o modelo álcool. Isso, e R$69,99 o modelo que não bebe. Que modelo que não bebe, mãe? Ah, meu Deus do céu. Tá, tá bom. Vambora, Maurício. Que besteira. Mas olha, e o nosso segundo assunto diz tá aqui, babado. Aqui no domingo joga o Corinthians e Cruzeiro. Isso. É a segunda partida pela final do Campeonato Brasileiro. Exato. Mande nada. Quem é que vai vencer esse jogo? Corinthians. Ih, quem vai ganhar o jogo? A mãe vai dizer agora? Pera lá, meu. Pera lá o quê? Mas isso não é assim, não. Como assim? Pera lá, ô Barbosa. O que que é? O que que ele tá pensando, meu? Isso tem que analisar com cuidado. É claro. Então isso é assim? Quem vai ganhar é ponto final? Não, mas isso é... Não, pera lá. E se dá empate? Ah, é verdade. Ora, eu não sou irresponsável. Entende? De falar assim, sem mais nem menos, de um assunto tão importante. Tá bom, mãe, tá bom. Porque o seu programa é um programa sério, tá, meu. Tá, aqui tá não bom. Tem essas coisas. Tá bom, tá bom. Tá? Ora, por quê? Não pode, é isso? Fala, mãe, responde uma vez. Mas qual, deixa eu beber uma água aqui. Ah, meu Deus do céu. Essa mãe é movida a água, viu? Mãe, que nojeira é? Barbosa, trocaram a água. Que trocaram água o quê? Eu pedi água sem gás. Ah, meu Deus do céu, botaram mãe. Botaram água com gás aqui. Ai, ai, ai, ai, ai. Tá olha, bom. Eu já analisei essa água. É. A cadeia química dela. Cadeia química da ela água, ela tem sim. Uma cadeia de butano com cetona. Não, não, mãe. Vamos à questão colocada no programa? Qual que é a pergunta aí? Faz a pergunta. É sobre o jogo de domingo lá. Qual o resultado do jogo? Qual o resultado do jogo, mãe? Não chora, mãe, não chora. Mas Deus, vai começar a chorar. É porque eu tava analisando pros ouvintes. Não, mas não pode analisar, não. A água. Já basta ontem o susto que a senhora me deu você com o nome daqueles. Não, deixou. Não, ontem eu já queria já juntar o nome dos caras ontem lá. Por da. Por quê? Da ela casal. Cleia. Era a Cleia, eu lembro o nome da carta. A melhor carta de até hoje. É, mas não era. A Cleia. Cleia Botelho. Botelho. Com o Jassamir Pinto. Jairo Pinto. Jairo Pinto. Isso, mas então esquece. Ela perguntava. O nome do filho dela, só ia botar o nome, não vai botar nome então, nenhum. Então ficava Arnaldo. Não, para, mano. Então vamos lá. Mesma coisa, a cadeia aí da química da água. Vambora. Barbosa, mas é verdade. Eu sei que é verdade, mas vamos fala lá. Aí, não enrola. Olha, é sobre o jogo de domingo. Isso, mãe. Olha. Deixa eu fazer as consultas aqui, hein, Barbosa? Faça as consultas. Olha, eu acho. Sinceramente, Barbosa. Sinceramente, mãe. Eu acho que o Flamengo tá numa fase que conturbada. Que Flamengo, imagina. O jogo é Corinthians e Cruzeiro. É, Corinthians e Cruzeiro. Justamente o que eu ia falar é que vocês não esperam. O time do Flavinho contra o meu time. Eu sou cruzeirense, Minas. Ah, eu também sou. O Flavinho é Corinthians em São Paulo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Olha. E quem vai se dar bem, ou eu ou o Flavinho aí? Olha, Barbosa. Você é Cruzeiro, Barbosa? Sou Cruzeiro. Primeiro, pensei que você fosse Galo. Não sou Galo. Ô, Maurício. Não, ele é Galo. Atlético. Atlético, tá bom. Atlético é Galo. Tá bom. Ele era Galo e Juiz de Fora. Não, vambora. Lá eu era, ver aqui. Lá eu era Tupi, sou Tupi. Aqui é Globo. Aqui é não, Globo. Não, aqui é meu Globo. Deus do céu. Você tá enrolando. Você é o Francisco Barbosa da Globo ou da Tupi? Não, o time de futebol de Juiz de Fora que chama Tupi. Eu tô me sentindo numa outra rádio. Não, tá bom, vambora, mãe. Vambora. Nada, vamos lá. Eu vou vamos Tupi lá. Aqui. Vambora. Cruzeiro. Você versus... vai em Tupi? É. Não, vambora. Vamos, pera lá. Agora embolou. Deixa eu beber mais água então, que agora a garganta secou. Eu falei muita coisa aqui. Pera aí. Bebe vaselina, pai. Vaselina o quê? Ah, ô, beleza. Ô, beleza, mãe? Vambora, responde. Ô, Bruno, coisa. Pega tua cadeira que queimou o couro aqui. Que queimou o couro o quê, mãe? Vambora, Cruzeiro e Corinthians. Vambora, mãe. Vai, vamos lá. Vambora. Esse cara é louco, Bruno. Olha o que ele pediu pra eu falar não, aqui. Não, Bruno, fica quieto, ele Bruno. Quer que eu tome uma mãozada do Barbosa. Não, ia ser pra ele mesmo. A senhora ia só tomar a rebarba. Isso. Né, vambora, mãe. Eu sempre tomo, é fogo. Vambora, vamos nas mãe. Consultas, vambora, então. Vambora, na consulta. Eu vou nas bolas de cristal, Barbosa. Vamos lá, deixa eu esfregar rapidinho aqui, que a gente já tá enrolando muito isso. É, tá. Corinthians e Cruzeiro. Isso, vamos lá. Deixa eu. Olha aí, deixa eu. Opa, já tem um time em cada bola. Isso. Olha, tô vendo aqui, Barbosa. Se o Corinthians fazer mais gol, ele ganha. Se o Cruzeiro fazer mais gol, aí ganha o Cruzeiro. E se ninguém fizer gol? Olha, aí empata mesmo. Ah, meu Deus do céu. Não, pera lá, empata e eu te digo até o placar. 0-0. Mas mande nada. É isso, Barbosa. Tudo isso a senhora já havia falado com relação ao jogo anterior, que foi 2-2. E deu a minha previsão. Como, Barbosa? Deu sua previsão? Não, eu falei, se os times fizer a mesma quantia de gol, aí dá empate. Ah, a mesma quantia dá empate. E deu ou não deu, Barbosa? Deu, mano. Ah, o quê? Ah, o quê? Diz agora que eu fico chutando a resposta. Tá legal, mas eu desisto. Ei. Tá, eu desisto. Não, Barbosa, pera eu lá. Vou me embora. Olha, antes de terminar. Eu vou me antes de terminar o quê? Por favor, Barbosa. O que é? Eu preciso de fazer uma reenergização, que eu estou muito cansada. Tá, reenergize-se. Então vem, mãe. Cá, Barbosa. Vamos. Me abraça aqui. Que abraço o quê, mãe? Pera lá. Larga de ser safada. Obrigado, mãe. Ah, de nada. Ah, mãe. Meu Deus do céu. Poxa vida, era galo lá em Juiz de Fora e não quero dar uma Ai, ai, ai. E seu programa.